Oito. A rádio Coroados de São Quilmes, operando em 1310 kHz, está iniciando neste momento mais um dia de atividades em prol da música e Júnior. graça, a paz e a permissão de Deus, vamos aí juntos para mais esse compromisso matutino especial sertanejo, edição de sábado. É por nossa conta, viu? No oferecimento da Porto Cálice Telefone, a minha, a sua e a nossa casa sempre ficaram novas. Tudo que você precisa para deixar a sua casa arrumadinha do jeitinho que você precisa, com qualidade, bom preço, facilidade de pagamento. Não faz nada de fechar um bom negócio. Mostrando o amigo Mazinho, que foi a sua equipe, eu para você entrega a moda tudo rapidinho lá. Vai lá no supermercado dele.